Já venceu. Diga a morte, eu tenho vida. Diga que já venceu. Posso tudo, posso tudo. Dias da semana, diga ao fraco, eu sou forte. Segunda-feira, diga ao fraco, eu sou forte. Terça-feira, diga ao fraco, eu sou forte. Quarta-feira, necessidades, oh, em Cristo Jesus.